Portal do Arrocha. Quatro de pregada. E aqui as paredes se balançam, negona. Chega pra cá que eu vou te tocar. Vem, vem. Ela domina o funk, ela gosta de pop, ela viaja no reggae e pira no rock. Ela se amarra na Jaiô do Carlinhos Brau e no som do David Guetta Internacional. Mas quando toca o KDE, essa gatinha pira, mete uma tequila e começa a mexer. E quando entra da tatu tum da pisadinha, ela já começa, devagar, devagarinho, ela desce até embaixo. Devagar, devagarinho, ela desce até embaixo, ela desce direitinho. Ela sobe na cadeira, é brincadeira, meu irmão, desce até o chão. E ela sobe na cadeira e começa a rebolar. Desce devagar, agora desce, vai. Devagar. E ela desce até embaixo, ela desce gostosinho. Devagar, devagarinho. Ela desce até embaixo, ela desce direitinho. Devagar, devagarinho. Ela desce até embaixo, ela desce gostosinho. Devagar, devagarinho. Ela desce até embaixo. Ela gosta de funk, ela gosta de pop, ela viaja no reggae e pira no rock. Ela se amarra na Jaiô do Carlinhos Brau e no som do David Guetta Internacional. Mas quando toca o KDE, essa gatinha pira, mete uma tequila e começa a mexer. E quando entra da tatu tudo a pisadinha, ela já começa a remexer. Vim! Vou devagar, devagarinho, ela desce até aí. Que delícia, mamãe! Vou devagar, devagarinho, ela desce até embaixo. Vou devagar, devagarinho, ela desce até embaixo, ela desce direitinho. Devagar, devagarinho. Agora vai subir, hein? Vem. E ela sobe na cadeira, é brincadeira, meu irmão. Desce até o chão. Ela sobe na cadeira e começa a rebolar. Sobe devagar, agora vai. Vou devagar, devagarinho. Empurra, que swing é esse? Vai! Devagar, devagarinho. Ela desce até embaixo. Vou devagar, devagarinho. Ela desce, vai no chão, mulher, vai. Vou devagar, devagarinho. Ela desce até. Olha o swing